Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Palavra do Senhor, o capítulo de número 17 no Evangelho de Mateus, que trata sobre a transfiguração, a cura de um jovem possesso e o momento em que Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Façamos a leitura, então, nesse momento. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas: uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunidos na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e bendita palavra. Algumas considerações do texto. No versículo 1, irmãos. Essa indicação direta do tempo é rara nos evangelhos. Ela deve ter sido incluída para tornar clara a ligação entre a confissão de Filipe de Cesareia e a transfiguração, uma vez que os discípulos haviam começado a reconhecer quem Jesus era. Ele estava pronto para apontar para a culminação climática dos acontecimentos em Jerusalém. A transfiguração foi parte da preparação de Jesus para a crise. No versículo 3, a referência a Moisés e Elias, a lei e os profetas testificam de Jesus. Moisés, o doador da lei, e Elias, o maior profeta do período monárquico, têm aqui o privilégio de falarem com Jesus. De acordo com Lucas 9, versículo 31, eles discutiram sobre a iminente morte redentora de Jesus. No verso 5 e 6, este é o meu filho, palavra do Pai, palavra do Senhor. Essas palavras vindas dos céus mostraram aos discípulos o quanto era tola a sugestão de Pedro, e os discípulos começaram a perceber com quem eles estavam viajando, o meu filho amado, o filho amado do Pai. Essa designação anteriormente dada no batismo de Jesus significa filho único, unigênito. A ele ouvi, disse o Pai. A palavra de Deus falada por intermédio de Moisés e os profetas apontava para Jesus. Agora, a palavra final estava sendo falada pelo Filho de Deus. Que nós ouçamos mesmo a Jesus, irmãos e irmãs, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Esse é meu filho unigênito, a ele ouvi. E nós temos que ouvi-lo, obedecê-lo, procurar ser como ele foi e fazer o que ele nos mandou. No versículo 11 e 12, Elias virá. Comparando com a nota sobre o Evangelho de João, capítulo 1, verso 21, os escribas estavam certos, mas eles falharam em reconhecer tanto Elias quanto o Messias, que estava diante deles e eles não conseguiram identificar. Tanto Elias quando veio, como Jesus quando veio, não foram identificados pelos escribas, pelos fariseus, pelos religiosos. Pelo contrário, ainda se colocaram contra eles. No versículo 17, nós podemos comparar com Deuteronômio capítulo 32, no versículo 20. Jesus, como Moisés, desceu do Monte da Glória para encontrar a descrença do povo. No caso de Moisés e no caso de Jesus, a falta de fé dos seus discípulos, a pequenez da fé dos discípulos. Expressa também no versículo 20, com mais clareza ainda. A fé dos discípulos não era pequena porque lhes faltava confiança ou não esperassem o sucesso em expelir o demônio. Eles estavam aparentemente surpresos pelas suas falhas, mas porque a expectativa deles não era apropriadamente baseada no relacionamento com Deus. Eles tinham uma pequena porção e era necessário que essa porção se transformasse em ação, porque uma pequena porção simbolizada por Jesus no plantio do grão de mostarda, como a semente da mostarda de verdadeira fé, seria suficiente para que a obra fosse realizada. Mas lhes faltava um relacionamento mais íntimo com Deus. Eles já tinham visto Jesus operar a expulsão de demônios, eles já tinham ajudado também, mas lhes faltava essa convicção do relacionamento com o Pai. Eles tinham uma pequena porção, mas eles não sabiam se apropriar dela porque lhes faltava um relacionamento mais íntimo com Deus. Lhes faltava ainda o sentido da verdadeira fé, da fé enraizada na submissão a Deus, que é eficaz, como nos fala Marcos capítulo 9, verso 29. Torna isso claro quando fala da oração como a chave. A oração, de fato, é a chave para a nossa santificação, para o avivamento, para o nosso relacionamento íntimo com Deus, como nos mostra Mateus capítulo 6. Os versículos 22 e 23, irmãos. Essa é a segunda predição da paixão e da ressurreição de Jesus em Mateus. Já vimos no capítulo 16, verso 21 a 24. A figura escatológica do Filho do Homem é aqui identificada como com o servo sofredor do Senhor, apresentado em Isaías 53. Pelo que sabemos, ninguém antes de Jesus já havia identificado o Messias, o Mashiach do Antigo Testamento, o Filho do Homem do Antigo Testamento e o servo sofredor do Antigo Testamento como o mesmo Redentor e Rei. Os discípulos estavam tão esmagados pelas suas dificuldades em aceitar o sofrimento do Messias, que aparentemente não conseguiram nem mesmo ouvir a promessa da ressurreição. No mínimo, eles não acreditaram realmente nisso. Ou então, se acreditaram, estavam tão perplexos diante da afirmação de Jesus que não conseguiam elaborar devidamente. Finalizando as notas, irmãos, irmãs, do versículo 24 ao 27. A taxa do templo de 2 dracmas, ou meio ciclo, foi instituída por Deus lá em Êxodo, no capítulo 30, versículo 13. A questão de Jesus aqui não é que nós somente deveríamos pagar impostos à autoridade civil. Isso também, isso é uma verdade. Mas que Cristo e o templo que ele está construindo, a sua igreja, são maiores do que o templo físico, o qual era apenas um tipo, uma representação do templo eterno que já está erguido lá no céu, e de onde Jesus virá. E o templo descerá com ele para a nova Jerusalém, aleluia. No entanto, Jesus estava disposto a se ajustar aos preceitos da lei humana, estava disposto a se ajustar aos requerimentos anteriores a fim de evitar ofensa ou escândalo. O conselho em Romanos 14, verso 13 a 21, e a prática de Paulo em Atos 16, 3, 21 e 26, 21, verso 26, eram semelhantes, foram semelhantes. Bendito seja o nome do Senhor, porque essas notas também nos auxiliam na compreensão do texto. Eu quero concluir a nossa devocional hoje no capítulo 17, irmãos, irmãs, com um pequeno comentário devocional do livro Jesus Triunfou Sob a Morte, livro que escrevi para edificação dos discípulos de Jesus. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Jesus separou Pedro e os irmãos, Tiago e João, para um momento especial de discipulado. O mestre os levou ao monte que representa o local de busca e intimidade com Deus. Jesus foi transfigurado diante deles, ao ponto do seu rosto parecer o sol e suas vestes como a luz. Isso já nos aponta para Apocalipse capítulo 1. E também nos faz lembrar da afirmação acerca do Pai. Deus é o Pai das luzes. E aqui se percebe outra vez a confirmação de que a pessoa de Jesus é o Filho do Deus vivo. Os discípulos tiveram uma visão de Moisés e Elias, confirmando que Jesus é o cumprimento da lei escrita por Moisés, o libertador de Israel, e a testificação da profecia representada por Elias, o profeta fiel que venceu a Baal e seus seguidores. Pedro queria permanecer nesse êxtase espiritual, mas do alto veio uma voz que dizia ser Jesus, o Filho amado do Pai, em quem ele tem prazer absoluto. Os discípulos ficaram com medo da voz e da experiência sobrenatural, e quando ouviram a voz, foram remetidos ao chão, foram lançados ao chão, tamanho poder da voz do Pai. Mas o mestre os acalmou. Quando abriram os olhos, não viram mais Moisés e Elias, porque a visão foi uma confirmação de que Jesus era o Cristo, a aparição, a epifania, a teofania, foi uma manifestação evidente, glorificadora, de que Jesus é o Cristo. Quanto à vinda de Elias, que era esperado novamente, Jesus esclareceu que João Batista veio continuar seu ministério profético, sobretudo no que tange à fé, a fidelidade do Senhor como o único Deus, o arrependimento por obras mortas. Também há aqui uma crítica contundente, porque da mesma maneira como eles não receberam bem a Elias, trataram mal a Elias, trataram mal a João Batista, ou permitiram isso, porque foi decapitado, foi morto no palácio de Herodes, pelos herodianos, e a mesma coisa aconteceu com o Senhor depois, através da sua condenação à crucificação. De qualquer maneira, Elias, João Batista e, sobretudo, o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, são um testemunho da santidade de Deus e um convite ao nosso arrependimento das obras mortas. Mais do que um convite, um grande chamamento, uma grande convocação para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos aproximemos de Deus para não sermos condenados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, os outros que tinham ficado na planície, os outros discípulos estavam diante de um endemoniado que não conseguiram expulsar. Jesus repreendeu os discípulos pela incredulidade deles, dizendo que não permaneceria fisicamente com eles e que era necessário que eles tomassem uma atitude de fé e expulsassem o demônio e curassem as enfermidades. Jesus não permaneceria muito mais tempo. Era necessário que os discípulos, se apropriassem dessa unção, dessa verdade, dessa postura de Jesus, tão somente era necessário que mantivessem uma vida de santidade e também esse tipo de expulsão, alguns tipos de libertação de demônios requerem jejum e muita oração. Quando os discípulos perguntaram, em particular a Jesus, porque não tinham conseguido expulsar o demônio, o mestre respondeu isso, que foi por causa da pequena fé, que foi por causa da falta de intimidade, que foi por causa da falta de ousadia, irmãos, que foi por falta de se apropriar daquilo que Jesus já vinha ensinando a eles. Na verdade, o Senhor disse que se os discípulos tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam realizar muitos milagres. E com isso, ele exorta, dizendo: olha, vocês estão ainda muito incrédulos. É necessário crer e observar aquilo que Cristo ordenar. Como diz um hino, é necessário crer naquilo que ele vinha ensinando, era necessário crer naquilo que ele vinha ensinando e era necessário realizar o que ele estava realizando ao longo do discipulado, realizar os milagres. E nós hoje, irmãos, precisamos realizar os milagres também. E precisamos repreender todo o espírito de incredulidade. Aqueles que seguem a Jesus devem permanecer no monte. Monte aqui não é levado ao pé da letra, mas os que seguem a Jesus devem manter a intimidade com Deus. Devem permanecer no monte nesse sentido, da intimidade com Deus. Senão alguém diz: ah, eu estou num lugar que não tem monte. Ou outros vão ficar discutindo: qual é o monte mais abençoado? É esse ou aquele? Qual é o mais ungido? É esse ou aquele? Como os judeus e os samaritanos. E Jesus vai responder: dizendo que nem esse nem aquele, a hora é esta e já chegou em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Irmãos, permanecer no monte significa ter intimidade com Deus, crendo na autoridade que receberam do Senhor para ministrar o Evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios. O Senhor Jesus ensinou que se tivermos fé, nada nos será impossível. Chegou a hora, irmãos, de nos levantarmos como igreja do Senhor. Aliás, eu diria que já passou da hora. Já estamos na prorrogação. Já estamos no tempo extra. Estamos às portas da volta de Jesus. Então, é o momento de entrarmos na dimensão do impossível. E essa dimensão do impossível se entra através da intimidade com Deus, da santidade, da oração, do jejum, do testemunho que agrada o coração de Deus e da fé. Apropriarmos-nos da fé que o Senhor nos concede, porque se tivermos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos transpor os montes e dizer para um monte: saia daqui e vai para ali, e podemos pegar um monte e arremessá-lo no mar. Claro que eu estou usando novamente uma figura de linguagem que trabalhei bastante com esse texto no curso para líderes, mas quero dizer a você: chegou a hora de entrarmos na dimensão do impossível, que é a dimensão de Deus. Para Deus não há impossível. Então nós precisamos entrar nessa dimensão para que tudo aquilo que parece impossível se torne possibilidade. Toda potencialidade se torne ato, se torne ação, se torne verdade, se torne fato. Com relação à expulsão de uma casta de demônios, Jesus também ensinou que é importante manter uma vida de jejum e oração. O mestre reuniu os discípulos na Galiléia e avisou que ele, na condição de filho do homem, seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Glória a Deus, irmãos, porque ele morreu na cruz do Calvário, pagou todos os nossos pecados, nos livrou de toda a culpa e ressuscitou dentre os mortos, retirando das mãos do maligno a chave da morte e do inferno, de tal maneira que se alguém hoje está morto espiritualmente, poderá sair dessa condição de morte espiritual e poderá viver uma nova vida plena e abundante e eterna, se aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém vive uma vida infernal, as portas do inferno estão abertas. Basta que você creia em Jesus, aceite a Jesus e saia dessa condição. Saia dessa condição. Saia dessa condição. Não aceite mais pela fé e aproprie-se de uma nova vida, que ele te concede uma vida de vitória, uma vida de vitória, assim como a ressurreição foi a vitória sobre a morte. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia e chegou a hora de cada um de nós nos levantarmos de qualquer situação mortífera ainda em nosso ser. Qualquer aspecto do não ser em nós, seja isso sim lançado no mar do esquecimento, e que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus, ressurretos para a glória de Deus. Obviamente, os discípulos, ouvindo aquilo que ele iria morrer, ficaram tristes, com essa palavra, porque eles não dimensionavam tudo o que isso representaria. Mas nós, que vivemos agora, já temos a plena dimensão do que representou, e não precisamos nos entristecer, pelo contrário, devemos nos alegrar até na entrega do filho na cesta da paixão. Sabe por quê, irmãos? Porque era necessário que ele fizesse isso para nos reaproximar de Deus, e ele foi capaz de dar a sua própria vida. Isso é motivo de quebrantamento, sim, de algumas lágrimas, de emoção, sim, forte emoção, verdadeira emoção interior. Como Jesus fez isso por mim? Sim. Não consigo conceber em alguém pensando na crucificação sem que se quebrante, sem que vire barro de novo, nas mãos do oleiro, sem que diga: ah, Senhor, assim como o Senhor deu a sua vida na cruz e levou todo o meu pecado e toda a minha culpa, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e faze-a de novo, como diz a canção. Quando chegaram a Cafarnaum, irmãos, encerrando, Jesus e os discípulos foram cobrados para pagar imposto. O Senhor, que é dono de tudo, Criador do universo, cobrado enquanto ser humano para pagar imposto. Então o Senhor mandou que Pedro pagasse. Ele mais uma vez se sujeitou e nos ensinou a também estarmos debaixo de autoridade, a fim de não ser motivo de escândalo. Jesus suportou o sofrimento da cruz como servo sofredor. Para os discípulos era muito difícil imaginar que o mestre que triunfou sobre as enfermidades, os fenômenos naturais, as forças espirituais malignas, estivesse sofrendo na mão dos homens até a morte. Mas era necessário, irmãos, irmãs. Era necessário que Jesus se entregasse, era necessário que ele entregasse a sua vida para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Era necessário que ele entregasse a sua vida para que todos os que a partir daí crescem através dele triunfassem sobre a morte. Por isso que eu estou afirmando, nós estamos triunfando sobre a morte agora, em nome de Jesus. E se você ainda não está triunfando, você pode triunfar sobre a morte, sobre a segunda morte, e já pode triunfar sobre coisas mortíferas desde agora. Isso não é um conto, não é uma história que ficou no passado. Isso é uma realidade. É Deus presente. Então triunfe sobre as obras mortas e viva uma vida ressurreta. Jesus entregou-se em caráter substitutivo para que nós fôssemos livres e vencedores eternamente. Ele nos substituiu no pecado para nos livrar do pecado. Ele nos substituiu como os cordeirinhos eram entregues na mão dos sacerdotes para pagar o pecado do ser humano, daquele que levava o animalzinho. O animalzinho não tinha pecado. Quem tinha pecado era o homem que o levou, ou a família que o levou. Mas aquele animalzinho era sacrificado, e nós vemos isso lá no livro de Levítico, com muita clareza, em caráter substitutivo, para que nós fôssemos livres e vencedores eternamente. Já o cordeirinho no passado apontava para a obra redentora de Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum, por isso não precisava ser pendurado na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Essa maldição não era para ele, era para mim. Talvez você consiga entender que era para você também, mas ele nos substituiu para que nós fôssemos livres. Ele foi pregado na cruz para que nós fôssemos livres, livres para servir ao projeto do reino, o reino da vitória, da ressurreição, da eternidade, e para que nós fôssemos vencedores eternamente. Que Deus abençoe você grandemente e que Deus permita que você se aproprie dessa transfiguração e entenda que Jesus é o cumprimento de toda a lei e de todo o profetismo do Antigo Testamento. Por isso é impossível descartar o Antigo Testamento. Marcião, o herege, fez isso. A história de Israel é história preparatória para a obra redentora e definitiva e eterna de Jesus. Para que a partir de Jesus a casa de Israel fosse alcançada e depois também os gentios, que eram, para quem está ouvindo e está no começo da fé, os não-judeus, para que chegasse a toda a humanidade, até que toda tribo, toda raça, toda língua, toda nação, todos conheçam a Jesus e tenham oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, Jesus fez essa obra maravilhosa. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Agora, andemos com ele em novidade de vida e nos apropriemos da sua morte como substituição da nossa morte e livremos-nos de todo pecado. Porque não é porque ele operou essa obra, então eu vou pecar porque ele já operou lá na cruz. Eu tenho liberdade agora para pecar porque Jesus pagou pecado. Não, não é isso. Ele morreu para que você viva em novidade de vida. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida ressurreta. Viva uma vida vitoriosa. E se alguma coisa aconteceu no caminho e você se afastou do Senhor, hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai e fazer como o ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no reino, Senhor. E Jesus disse a ele: no teu reino. Ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se alguma coisa aconteceu, meu irmão, minha irmã, pare e volte e diga: Senhor, lembra-te de mim aí no teu reino e aqui no teu reino, porque nós somos a morada do teu Espírito. E ainda hoje você vai começar a experimentar o que significa o paraíso. O paraíso já, ainda que não completamente. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder da ressurreição seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.